de nós foi quem mentiu? Ou será que era 1º de abril? Não importa, te gosto mesmo assim. Tempo vai passando mais, às vezes passa e ainda fica atrás daquela mal contada história de amor. E se eu disser tudo que sei, amor, eu nos entregarei. Mas se eu negar, de que valeu nossa nobreza, você e eu? Em nossa nobreza, eu, você, em nossa nobreza. Qual de nós foi quem mentiu?